10 minutos. Minato Namikaze. Meus inimigos veem o relâmpago amarelo cortando Konoha. Te alcançarei mesmo que você corra sem medo de ir além. Se for preciso, protegendo as pessoas, te salvarei mesmo que pra isso eu morra. Às vezes a vida nos obriga a escolher e nos machuca. Sempre é tão difícil, me perdoe meu filho, porque eu não vou poder te ver crescer, Naruto. Saiba que esse foi meu maior sacrifício. Dá tudo de si ao dever de um Hokage, por isso eu fui escolhido e ondai me mais. Meu filho eu vi sofrer por minhas escolhas, só pra não vencer o maior herói da Lada Folha. Dei pra Kushina meu coração, vejo o homem que nosso filho se tornou. Vermelho como fogo, nossa paixão, nosso amor por ele, nenhum demônio apagou. O meu nome é Minato Namikaze. Desde pequeno sonho de Hokage. Criança prodígio treinando até tarde pra poder ver o nosso sonho realidade. Com uma velocidade, um raio, derrotando meus adversários. Fui escolhida pra te dirigir, somente um dos anéis lendários. Eles já sabem que eu sou um titã, silencioso como o vento. O ninja que inventou o Rasengan. Porto através dos selos, pela vila eu morri. O quarto Hokage, lendário, Shinobi, Minato, Yodaimi. Dia 10 de outubro foi quando meu filho nasceu. E através de um jutsu, selo da raposa se rompeu. Um ninja mascarado apareceu e a bicho ele manipulou. E quando eu percebi que era o fim, não posso partir sem te dizer. Kushino, desejo é te dar um beijo e não partir sem ver o nosso menino crescendo. Não era o que eu queria, o mundo não é justo, mas eu sei lá, é a Kyubi no Naruto. E no meu último segundo no mundo, abraçado com ela no filme, uma lágrima cai. Mas não me importo de morrer pelo meu filho, esse é o dever de um pai. Sumi daqui, mas eu já volto. Isso não é um adeus, é só um até logo. Ei, meu filho, cada um de nós luta contra o próprio ódio. No caminho encontrará sua voz e o seu lugar no pódio. Sinto muito, Obito e Naruto. E eu juro, daria tudo se por apenas um segundo eu pudesse ver o sorriso do Boruto. Dia 10 de outubro foi quando meu filho nasceu. E através de um jutsu, selo da raposa se rompeu. A mascarada apareceu e a bicho ele manipulou. E quando eu percebi que era o fim, não posso partir sem te dizer. Kushino, desejo é te dar um beijo e não partir sem ver o nosso menino crescendo. Não era o que eu queria, o mundo não é justo, mas eu sei lá, é a Kyubi no Naruto. E no meu último segundo no mundo, abraçado com ela no filme, uma lágrima cai. Mas não me importo de morrer pelo meu filho, esse é o dever de um pai.